Hoje há diversidades. Não vou calar minha voz. Vou adorar a Deus e me fortalecer. Se eu estiver no calabouço, vou clamar o meu Deus. Sei que Ele virá em meu favor. Deus virá por causa do clamor de um fiel. Deus virá por causa do clamor de uma mãe aflita. Deus virá por causa de um pai provedor. Deus virá por causa da oração de um profeta. Deus virá por causa de um clamor em meio à tempestade. Deus virá, pois Ele conhece minha voz. Se em meio à tempestade eu clamar, sei que Deus me ouvirá. Minha esperança não se frustrará. Deus conhece minha voz. Deus conhece minha voz. Deus virá por causa do clamor de um fiel. Deus virá por causa do clamor de uma mãe aflita. Deus virá por causa de um pai provedor. Deus virá por causa da oração de um profeta. Deus virá por causa de um clamor em meio à tempestade. Deus virá, pois Ele conhece minha voz. Eu clamar, sei que Deus me ouvirá. Minha esperança não se frustrará. Deus conhece minha voz. Ele é o guarda de Israel, que não me deixa perecer. Ele para tudo só pra me ouvir. Deus conhece minha voz. Deus conhece minha voz. Oh, Deus conhece minha voz. Deus conhece minha voz.